Vivendo pra aprender, lutando pra vencer. Tem que ser, tem que ser. É assim que tem que ser. Vivendo pra aprender, lutando pra vencer. Tem que ser, tem que ser. Vencer ou vencer, você por você. Atrás dos plaquê, nós temos que correr. O tempo é curto, temos que aproveitar. Mundo não tá fácil, então irmão, vamos lutar, guerrilhar. E a guarda não abaixar, cabeça sempre erguida pra não nocautear. Se esquivando dos braços fortes, a firme é forte. Cê tá ligado quem a criou até a morte. É assim que tem que ser, vivendo pra aprender, lutando pra vencer. Tem que ser, tem que ser. É assim que tem que ser, vivendo pra aprender, lutando pra vencer. Tem que ser. É assim que tem que ser, né mano, tem que ter força. Mesmo que os inimigos contra a gente torça. Dá um beijo na moça, se despede, vai pra guerra. Pra buscar umas moedas de alimento pra favela sem miséria. Então é outra atmosfera. Aqui os moleque mata e rouba por causa da pedra. Assim com quanto leva na que nada quebra. Mas se aquela cheira cola sem escola. Joga a bola é a melhor matéria. A fita é séria, a gente aprende. Tem que ser homem de aço, mas sem recorrer aos pentes. Chupido de ódio, cuspido só maldade. Quando eu planto evento, golo e sol, tempestade. Na cidade é assim, ninguém vai por mim. É cada um por si, sobrevivi, tô aqui. Fiz meu rap, meu hino, e a favela ouviu. No centro do Brasil, puta que pariu a crew. É assim que tem que ser. Vivendo pra aprender, lutando pra vencer. Tem que ser, tem que ser. É assim que tem que ser. Vivendo pra aprender, lutando pra vencer. Tem que ser, tem que ser. É assim que tem que ser. Vou lutando e guerreando pra aprender. Satisfação e humildade em cada rolê. Minha mãe me fez um homem, foi pra poder vencer. Só não dou a cara tapa igual Cristo fez por você. Levanto cedo, parceiro, perifa é assim. Os olhos abertos, atento com o Zé Bovin. Um chip 66 tentando tramar meu fim. Os caras armados, programados igual robôzinho. Estilo Illuminati que são dono do dinheiro. E fazem fuleiragem com meu povo brasileiro. Contigo eu tô cabreiro, aqui eu sou verdadeiro. Nas ruas menos guerra e menos sangue no bueiro. É assim que tem que ser. Vivendo pra aprender, lutando pra vencer. Tem que ser, tem que ser. É assim que tem que ser. Vivendo pra aprender, lutando pra vencer. Tem